Erie Camp, Mount Mobile. Estamos 4 minutos, 1, 8 horas, estamos 4 minutos, frequência. 1-2-1, decimal 3-5, alterna 1-2-5, decimal 1-0, boa noite, bom voo. Autorizado via chegada até médio ano. Desceu para 2 mil. O agente 10, 16, está liberado da restrição de velocidade. Vou chamar minha 2-2. Autorizado, direto estado da presente, 6212. Estamos com a pista 10 em operação. Vou chamar 6212. Chegou pela sala para a CC para a cidade para o segmento LS-S3, curva à direita para o 060. Meu amigo do marcador já, a frente LS, na torre de controle, em 1-1-1, decimal 9-5, boa noite. 5001 decolou. 5001 decolou de 30 com fluxo rodando a 0.8. 208, graças. Azul 5001, passa 1300. Azul 5001, contato radar decorado, uma sombra do 320, sub a guia, sai voando, linha da morte, passa de contato radar. Seu vigilante da NASA sai na guia, sai voando, linha da morte, vai ao azul 5001. Apresenta seus alvos direto letra, o azul 5001. Está presente, autorizou letra para o azul 5001. 6262. Para que o senhor fale com o localizador, curva à direita pro 0.0. Chefe para pouso. Oxalá 6262. Boa noite, azul 4959. Azul 4959, boa noite, passando para a decolagem. Tudo uma câmera 140, desceu da subida Coral 1, passou de vigilância, tudo bem. 140, Coral no Bravo, azul 4959. Boa noite. Salvador, boa noite. Xalema 2, 1, 2, o Lota. Xalema 2, 1, 2, o Felipe estamos 0, 0, 1, 0, 0, graus, 1, 1, 2. Felizão do povo, 1, 0, 0, 2, 1, 2. Coral 4959, né? Delta Recife. Olá, meus amigos, o nosso é o Caterna, o número 5 do Estimal, 1-0. Boa noite, bom dia. Obrigado, boa noite, 74 do Azul. Controle Salvador, muito boa noite, este é o Azul 2774 no perfil da Coral 1 Bravo. Azul 2774, muito boa noite, só passa o radar na decolagem. Tudo na tela nível 160, via Coral 1 Bravo, Azul 2774. Gente, subindo ao 160 no perfil da Coral 1 Bravo, na sua escuta, o 74 da Azul. Presente direto Coral para o 74 da Azul, muito grato. Bravo, está agora 5, média de comunicação de Jair Salvador, sobre o radar cerrado, sob o controle e o assistente 120 de Miami. Zero 1-0-0-2-3, 1-0-9.